casa de Tupã. Chegou, cantou, mudou. Sorriu é de manhã, alegrando as crianças, abrindo os corações com tamanha esperança. Brasileiro é assim, nação Tupinagô, baiana Pataxó. Meu canto vem da ajuda, não deixa sentir só. Alegrando as crianças, abrindo os corações com tamanha esperança. Brasileiro é assim, vai fazendo o seu ninho, vai piar curuminhê, vai seguir teu caminho, vai sonhar teu país. Ai, ara, ara, ara, ara, ara, eu. Ai, ara, ara, ara, ara, ara, eu. Saci-pererê tem uma perna só, mexe com ele que ele dá um nó. Saci-pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Saci-pererê tem uma perna só, mexe com ele que ele dá um nó. Saci-pererê tem uma perna só, mexe com ele que cê vai ver só. Birimbau é um pedaço de pau, uma cabaça e um arame. Birimbau é um pedaço de pau, uma cabaça e um arame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. O pandeiro é de madeira, de couro e pratinela. O pandeiro é de madeira, de couro e pratinela. Você pensa que sabe tocar nele, nego, então passe sebo nas canelas. Você pensa que sabe tocar nele, nego, então passe sebo nas canelas. Marie, leve o bar. Marie, segura o leme. Marie, firme a proa, vamos navegar. Marie, vento é forte. Marie, lá vem a onda. Terra à vista, vamos ancorar. Hoje é domingo, pega o cachimbo, pega o ovo, bate no touro. saci dá nó e cobra. O saci perere tem uma perna só. Mestre, ele quem dá nó. O saci perere tem uma perna só. Mestre, ele cê vai ver só. O saci perere tem uma perna só. Mestre, ele quem dá nó. O saci perere tem uma perna só. Mestre, ele cê vai ver só. Birimbau é um pedaço de pau, uma cabaça e um arame. Birimbau é um pedaço de pau, uma cabaça e um arame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. Você pensa que sabe tocar nele, nego, acaba dando vexame. O pandeiro é de madeira, de couro e pratinela. O pandeiro é de madeira, de couro e pratinela. Você pensa que sabe tocar nele, nego, então passe sebo nas canelas. Você pensa que sabe tocar nele, nego, então passe sebo nas canelas. Pula, saci! Piazito, carreteiro, tamboreio na cidade, vim aqui pra lhe dizer. Sou cantador, essas coisas do destino. Batuqueiro, sou menino, não esqueço de você. Se a veste não vira e mexe, arrepia. Meu batuque é da alegria do sertão que virou mar. Se a veste não vira e mexe, arrepia. A vida é bela, todo dia dá vontade de cantar. A criação, a natureza, elas três me dão certeza da beleza do lugar. A simpatia, a união, a sutileza, elementos da nobreza. Eu também quero brincar. Iê, iê, bambá, iori, xire. A simpatia, a união, a sutileza, elementos da nobreza. Eu também quero brincar. Yeah, yeah. Bamba. Yo. As ordens do destino. sua missão, seu sonho de menino. Meu norte, meu amigo, vem lá do Piauí. Na mão de Saricongo, Camanga de Guri. No sul bem recebido, trajetória, amor lutou, cresceu, viveu tanto a história. Ouviu muitos segredos, rodou o mundo inteiro, com alma de menino, um sábio companheiro. Meu norte, meu amigo, vem lá do Piauí. Ginga, ginga, ginga, ginga, ê, ginga, ginga, ginga, ginga, ginga, ginga, ê, ginga, ginga, ginga, ginga, ginga, ginga, ê, ginga, ginga, ginga, ginga, ginga, ginga, ê. Toca São Bento, ginga Bento, joga Bento que eu quero ver. Cheguei, capoeira na roda, gingando e dançando pra nego aprender. Toca São Bento, ginga Bento, que eu quero ver. Cheguei, capoeira na roda, gingando e dançando pra nego aprender. Olha, tem ginga no corpo, tem ginga na mente, tem ginga na alma.